foi ver o seu herói ser derrotado por um vilão traumatizado, se espelhou no cara errado. Não brinca mais de carrinho, agora anda armado. Abandonou a escola, entrou pra criminalidade. Ele anda envolvido no meio da malandragem. Sou ando esparrado a todo instante, flagrante mocado dentro do pisante. Cigarro na boca, Bright no bolso, estriquinado, chapado e muito louco. Ele mete as fitas alombrado de Rupinol. Se reagir não perdoa, ele passa o cerol. De boné, de abarreta e calça folgada, de jaqueta de couro e cordão de prata. Não se importa com nada e nem com a própria vida. É fã do Beira-Mar e Juan Carlos Abadia. Estou no corre, fugindo dos homens na cinta ou então no bolso as Holly Point. Estou no corre, fugindo dos homens na cinta ou então no bolso as Holly Point. Estou no corre, estou no corre, estou no corre, estou no corre. Estou no corre, estou no corre, estou no corre, estou no corre. Eu queria mudar, mas ninguém me ajudou. Me tiraram de sequência e discriminou. Só porque eu sou pobre e moro na favela. Só porque a minha vida nunca foi novela. Eu sempre sonhei em ter tudo nessa vida. Umas carreta louca, dinheiro, várias minas. Fazer o quê? Essa vida é desse jeito. Se o sofrimento foi feito para os pretos, fazer o quê? Essa vida não tem dó. Vão sentir na pele a revolta do de menor. Pivete tô no corre, fugindo dos homens na cinta ou então no bolso as Holly Point. Pivete tô no corre, fugindo dos